Marcinha França e Ronaldo Adriano, último adeus para o José Luiz Ramos de São Francisco, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da minha amiga Dona Conceição, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Zé, um abração para você. Você está chegando aqui no meio de uma turma boa, viu? E um abração para os meus amigos de São Francisco, bem lá na beiradinha do Velho Chico. Música nova de Aviões do Forró. Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente quando existe amor. Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente fazendo amor. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo, não consegue amar. Seus olhos podem dizer: não me esqueceu, né? Diz a verdade, que o seu coração é meu, só meu. Não me esqueceu, né? Sente saudade, que a culpa dessa solidão. Mesmo querendo, não consegue andar. Seus olhos podem dizer: não me esqueceu, né? Diz a verdade, que o seu coração é meu, só meu. Não me esqueceu, né? Sente saudade, que a culpa dessa solidão. Essa solidão sou eu, sou eu. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo, não consegue amar. Seus olhos podem dizer: não me esqueceu. Aviões do Forró, não me esqueceu, né? Para a dupla Marcos e Wesley de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Eles estão chegando para participar do nosso Facebook. Sejam bem-vindos, viu? Pode mandar a música de vocês para o meu e-mail, locutorpreferido@gmail.com. A gravação é de 1959. O meu conterrâneo ilustre, um dos maiores músicos do século XX, Abel Ferreira, Copacabana. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you.

Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, participação do Gustavo Lima, Armagedon. Quero ter você pra mim, vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer, a paixão não tem porquê. Coisas do universo tão complexo e natural. Você me enlouqueceu, você me entorpeceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Canta Gustavo Lima. O Maider Marcelo. Quero ter você pra mim, vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer, a paixão não tem porquê. Coisas do universo e tão complexo e natural. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão e a gente inventa. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração e outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão, e a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Marcelo, Maide Marcelo e Gustavo Lima, Armagedon. Eu fiquei curioso para saber o que significava Armagedon, que eu não sabia. Aí fui procurar saber, na Bíblia, Armagedon é o lugar onde acontece a última batalha entre o bem e o mal. Então isso é que é Armagedon, que vocês escutaram aí na voz da Maide e do Marcelo, com a participação do Gustavo Lima, para a Erlan. A Erlan mora em Porto Velho, Rondônia, e agora ela é minha amiga do Facebook. Batemos uma prosa comprida esses dias, ela falando que escutava nosso programa na Rádio Nacional. Se tem uma coisa que eu gosto é de achar meus amigos, minhas amigas velhas, embora ela seja uma gata, né? Tem 35 anos, ela me ouvia muito menino, porque tem 20 anos que eu saí lá da Rádio Nacional, né? Mas é impressionante como é que os nossos programas deixaram uma marca tão grande no coração e na alma do povo do Brasil, né? Erlan, um beijão pra você, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso Facebook. Sua Excelência o Compositor. Esse é um dos maiores compositores da música sertaneja do Brasil, o grande Zé Fortuna, Chitãozinho e Xororó, Terra Tombada. Estação. Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o farto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiada espera confiante que em meu peito você plante a semente do amor. Deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte, ao pé da serra, é o seio do sertão. A água, leite da terra, alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano um novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma ansiosa espera confiante que em meu peito você plante a semente do amor. Sua excelência o compositor, focalizando hoje o grande Zé Fortuna. Ele escreveu Terra Tombada, que foi cantada aqui por Chitão e Chororó, para o Cirilo José de Tarumã, no estado de Goiás, chegando para participar do nosso Face. Ô Cirilo, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. No próximo bloco, Marcos e Beluti, Manolito Nunes e Nazaré e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos curtindo o nosso programa, os nossos parceiros, né? Lembrando a todas as emissoras de rádio que transmitem o nosso programa, que a partir do dia 1º de julho nós vamos mudar o sistema. E eu preciso, aqueles que já me mandaram, não precisa mandar de novo não. Aqueles que não me mandaram ainda o e-mail, me mande por favor o e-mail, porque eu não tenho a relação de todas as emissoras. Essa é uma das razões que está me fazendo mudar o sistema, para eu saber exatamente quem é que transmite o meu programa. Eu sei que tem muita gente, mas todo dia chega gente aqui que eu não sabia que estava me transmitindo, né? Então essa, você me faz essa gentileza? Mande para mim no nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com. Fala, Cleiton, aqui é a rádio tal, da cidade tal, nós transmitimos o seu programa assim, assim. Eu vou pegar o e-mail de vocês e vou mandar as informações de como é que será feita a partir do dia 1º de julho. Enquanto isso, continua tudo normal, tá bom? Marcos e Beluti, participação de Fernando Zor, Romântico Anônimo. Lembrando aquele garoto

este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, vence direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como Fumaça, para o Paulo Sérgio Azevedo de Souza, de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Meu mais novo amigo do Facebook, Paulo, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. E agora, José? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, na verdade, não é uma dica, é uma reflexão, né? Porque é o seguinte, o trem estava ruim demais, o país parado, o desemprego crescendo, as empresas quebrando, uma tragédia como há muito tempo a gente não via. Bom, aí foi, tiraram a Dilma, tirou a Dilma, bom, assumiu Michel Temer. E agora? Eu faço essa pergunta, e agora? Sabe o que fica aparecendo? Sabe aquele cachorro que corre atrás do caminhão? Quando o caminhão para, o cachorro não sabe se morde o pneu, se pula dentro da carroceria ou se sai para trás latindo? Exatamente isso, né? O presidente em exercício, Michel Temer, tem uma coisa que me assusta, é a turma que está com ele. Se você olhar, era a mesma turma. O Kassab, até anteontem, estava com a Dilma. O Gedel Vieira Lima foi ministro da Dilma. Moreira Franco foi ministro da Dilma. Esse povo tudo, né? O Padilha foi ministro da Dilma. Se você olhar, o Romero Jucá estava com a Dilma. Estava todo mundo. Mudou, não sei. A gente tem que ter esperança. Agora, confiança é outra coisa. Confiança eles vão ter que adquirir. Então, nós não podemos achar que tirou da Dilma, passou para o Temer, resolveu. Não resolveu nada. Apenas trouxe a esperança de que pode resolver alguma coisa. Se conseguir trazer de volta uma coisa de positivo, aconteceu. O Henrique Meirelles, na Secretaria da Fazenda, representa uma tranquilidade para o mercado. É um nome muito bem visto e pode dar uma certa tranquilidade de que o povo que tem dinheiro, botar o dinheiro para circular de novo, porque segurou o dinheiro, acaba o emprego, ninguém vende, ninguém compra e o povo fica tudo desempregado. Então tem esse aspecto positivo. Mas nós temos que continuar vigilantes, porque nós não saímos do inferno e fomos para o céu, não. Nós continuamos no inferno. Temos de sair devagarinho para ver se daqui uns 2-3 anos vai para o purgatório. Céu mesmo é daqui uns 20 anos. Para voltar onde a gente estava quando o PT pegou o poder, vai demorar uns 20 anos. E o estrago foi grande. Mas a gente não pode achar que na mão do Temer está tudo certo, não. Porque não está. Porque mudou só os mosquitos, viu? Só, por enquanto só mudou os mosquitos. Aliás, nem os mosquitos não mudou direito, né? Fernando e Sorocaba, Rolo e Confusão. Passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Com uma caminhonete, sou cara de gelada. Dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, beba terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, beba terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje a molecada passa sou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Bora! Com uma caminhonete socada de gelada, dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, bebo até ganhar um dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, bebo até ganhar um dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro, gritaria, agora esqueço de você. Esqueço de você. Fernando de Sorocaba, rolo e confusão para Laís Costa. Ela é de Irecela, na Bahia, terra do feijão, mas mora em Uberlândia e agora é minha mais nova amiga do Facebook. Laís, morena bonita, baiana, quando dá para ser bonita, armaria. Seja muito bem-vinda aqui, viu, Laís? Um beijão para você. Tá bom? Uberlândia é pertinho do Coró, 150 quilômetros do Coró, tá pertinho, né? E lá em Uberlândia, ela tá ouvindo o nosso programa pela Super 95 FM. Não são em todos os lugares, nas partes baixas lá não pega não, mas na parte mais alta lá tá pegando a Super 95 FM de Coromandel. Essa menina fez muito sucesso aqui na década de 80, 90, depois casou, mudou, nunca mais eu vi. Marisa Silvério, Pedaços dos Meus Sonhos. Pedaços arrancados dos meus sonhos, caídos, esquecidos, ficaram onde eu passei. No tempo de criança fiz meus planos, tracei a trajetória que eu queria, desenhei os passos do futuro. Passei a trajetória que eu queria, desenhei os passos do futuro. A vida é cruel, eu não sabia. Hoje, após os anos, tenho vencido. Perdi mais batalhas que ganhei. Se volto a cabeça pro passado, encontro pelos cantos o som

Lucilene Caires, Mari Trindade Barbosa Ferreira, minha amiga de Brasília, a locutora, minha amiga de Brasília, Eliane Fernandes, Mano Alves, Leonel Laterza, grande cantor aqui de Brasília, Gambirazio Alberto, Alexandre Santos, Wérida Dornelas, Arenildo Vandame e você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Essa oração é uma das orações mais bonitas que eu conheço. Virou até música. O Manelito Nunes adaptou e o Dudu Kidalvan gravaram, né? Com o nome de Rastros na Areia. Mas a oração se chama Pegadas na Areia. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Notei, contudo, que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor então me respondeu: Meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de provação e sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi aí, exatamente aí, que eu te carreguei nos braços. Amém. Ei, viu que pancada? De uma só, porque ele estava nos braços do Senhor. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, pode usar o nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com. Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. Minha amiga Márcia Ferreira, Caminho Certo. De Pedro quando foi te encontrar, e quando a tempestade vier me abalar, meu Jesus segura em minhas mãos e vem me ajudar. Vou caminhar pelos prados e campinas verdejantes da paz. Com Jesus eu andarei e não vacilarei, adorarei meu Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. Só o Senhor é Deus de paz, só o Senhor é Deus de luz. Tua palavra que me conduz é sobre vida, é Jesus. Tua verdade em mim se faz com o poder da tua cruz. Caminho certo que me conduz, vem me abraçar pra me acalmar, Mestre Jesus. De Pedro quando foi te encontrar, e quando a tempestade vier me abalar, meu Jesus segura em minhas mãos e vem me ajudar. Vou caminhar pelos prados e campinas verdejantes da paz. Com Jesus eu andarei e não vacilarei, adorarei meu Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. Só o Senhor é Deus de paz, só o Senhor é Deus de luz. Tua palavra que me conduz é sobre vida, é Jesus. Tua verdade em mim se faz com o poder da tua cruz. Caminho certo que me conduz, vem me abraçar pra me acalmar. Márcia Ferreira cantou dela e de Eliane Samuel, Caminho Certo, para Nete Barbosa de Chapada Gaúcha, uma morena bonita que está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Nete, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Lá na Chapada ela curte o nosso programa pela Tropical FM. De Chapada Gaúcha eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa música aqui é uma gravação caseira. O filho é profissional, já teve dupla, uma dupla muito boa que infelizmente se separou, mas essa música ele gravou com o pai dele, né? Uma gravação caseira, mas é uma música do Goiá, muito bonita, que eu resolvi mostrar para vocês com exclusividade. Essa só tem aqui no meu programa. Murilo Emanuel, Estrela Guia. Tarde mansa que desvanece, só Deus conhece a minha dor. Perambulando pela cidade, choro a saudade de um grande amor. Na quietude entardecente, o sol poente me diz adeus. Também a sorte deixou distante a luz brilhante nos olhos teus. Estrela guia do meu destino, sol cristalino de minha vida, jamais apague por piedade minha saudade triste, querida. Foi relembrando os tempos de outrora, bendigo a hora que a conheci. É um consolo mesmo penando, sorri chorando, pensando em ti. Quem sabe um dia no além do espaço, um longo abraço possa te dar. Ao som do hino santificado, teu rosto amado volte a beijar. Porque benzinho durante a vida, está perdida a esperança. Amor tão puro, porém sem sorte, só com a morte a gente alcança. Murilo Emanuel, Estrela Guia, para Natasha Souza Ramos, ela mora em Monte Carmelo, curte o nosso programa pela Super 95 FM e agora faz parte do nosso Facebook. Natasha, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da grande poetisa goiana Cora Coralina. As mães nunca morrem, elas entardecem, tingem de nuvem os cabelos e viram pôr do sol. As mães nunca morrem, elas entardecem, tingem de nuvem os cabelos e viram pôr do sol. É a frase irretocável de Cora Coralina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gero Lima. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Durante a semana você me acompanha no rádio. Domingo eu estou na televisão em rede nacional com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 21 horas e 30 minutos. A Rede Brasil está esparramada no Brasil todo. São mais de 200 cidades que já têm o nosso sinal local. Mas nós estamos também, e fica muito fácil de todo mundo me assistir, porque você pode me assistir, inclusive, até no seu celular. porque a nossa televisão ela funciona 24 horas por dia na internet. No site RBTV, www.rbtv.com.br. Mas você pode me assistir também, se você for assinante da TV Oi, no canal 1. Na Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 21 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Gero Lima. Chamou, chamou. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla V. Não sei se desligo ou fico distante. Ou se liga e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Gero Lima, chamou, chamou. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Ou então você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e no Twitter, @CleitonAguiar. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Vocês não vão sair da escola, vocês não vão sair da escola. Trouxe hoje dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian Ralph, Esse Amor Que Me Mata. Esse Meu coração. Você está. Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal, alguma notícia, um cartão postal, pra ver se eu engano a minha paixão. Dê um grito, quem sabe o vento me traga você. Faculdade da Música apresentou os mestres Christian Ralph, Esse Amor Que Me Mata, para Cláudia Leite, lá de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Lá ela curte o nosso programa pela Nativa FM. Eu acho que eu não estou dando muita sorte para a Cláudia, não. Ela me pediu para mandar um alô para ela. No dia que eu mandei, ela está me dizendo que o rádio dela queimou. Rádio queimou, ela foi, demorou aí lá na tarde, consertou o rádio, beleza. Aí ela estava me ouvindo pelo celular. No dia que eu fui mandar outro alô para ela, o celular dela pifou. Ô, Cláudio, eu tô achando que eu tô dando azar pra você. Cláudia Leite, em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Um grande abraço pros meus amigos da Nativa FM e todos os ouvintes. O Goiano da Voz de Mel, música nova, Leonardo, pergunte ao dono do bar. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela, quem bebe chora por ela. Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado